Mercadão Sonorização. JR Gravações, Chicli Iluminação. Ei! O nome da música é Baby Larga Tudo. Se você quer as estrelas, tô aqui pra buscar. Se você quer meu sorriso, você também vai ganhar. Mas só não me peça o meu mundo, pois meu mundo é você. Baby, oh baby, larga tudo. Baby, larga tudo, que eu garanto seu futuro. Oh baby, larga tudo. Baby, larga tudo, que eu garanto seu futuro. Com e baixa Amor Voraz 2020, repertório atualizado. Portal do arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Se você quer as estrelas, tô aqui pra buscar. Se você quer meu sorriso, você também vai ganhar. Mas só não me peça o meu mundo, pois meu mundo é você. Baby, oh baby, larga tudo. Baby, larga tudo, que eu garanto seu futuro. Oh baby, larga tudo. Baby, larga tudo, que eu garanto seu futuro. Só me traz o seu corpo pra te amar e depois chamar de novo. Só me traz o seu corpo pra te amar e depois chamar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Ao vivo, pra galera do sítio do Conde Bahia.